ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para esta segunda-feira, dia 14 de Abril de 2014. A edição de hoje não tem música, porque não tem música de fundo, porque as minhas intervenções vão ser muito breves. Tenho temas muito interessantes para todos os nossos ouvintes e já vão perceber qual é que é a lógica. Deixe-me só dizer, no princípio desta edição, que gosto muito de ter a sua participação e pode fazê-la de duas formas. Primeira, para o nosso e-mail, geral.radioantenaweb@gmail.com, ou então ligando para o nosso número 910106983. Vou voltar a repetir, 910106983. Ligue para o nosso número, entre em direto, não em direto, mas faça a sua participação de viva voz. Ou seja, ouvinte, pode falar connosco como se fosse, enfim, em direto. E depois essa gravação será aqui colocada no nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado, tal e qual como, enfim, como se de uma questão muito normal se tratasse. Ou seja, normal no sentido, como se fosse em direto. Não há cá corrigir imperfeições, nem não ficou bem assim, nada disso. O ouvinte está à vontade, como se fosse em direto. Pode falar, nós ouvimos e também conversamos consigo, como é claro. Agora sim, os fatos de hoje trazem-nos os seguintes títulos, nesta primeira sequência. Sou feliz, mas sou fadista. Mas porquê deu ser assim? Sou feliz é o fado da Maria Teresa de Noronha, mas sou fadista é o fado do Carlos Ramos e... Mas porquê deu ser assim é do fadista Ricardo Ribeiro. Os títulos coincidem, contam qualquer coisa. Vamos lá ver o que é que nos revelam as músicas. Vamos ouvir Sou Feliz, de Maria Teresa de Noronha. Seres Deus te deu. Olha bem longe e verás como a longe se confundem as cores do mar e do céu. Olha bem longe e verás como a longe se confundem as cores do mar e do céu. Ó meu pobre coração, onde tudo é escuridão, só tem brilho um olhar teu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Gostava de ser ceguinha, guiada na vida minha pelos olhos que Deus te deu. Fui numa prece ao Senhor a minha vida de pôr aos pés da Sagrada Cruz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus, que a minha vida dão luz. Dava a minha vida a Deus se me desse os olhos teus, que a minha vida dão luz. Deus ouviu minha oração, tão feita de devoção, tão magoada e sentida. Olhos teus, sou feliz, graças a Deus, tenho luz na minha vida. Deu-me a luz dos olhos teus, sou feliz, graças a Deus, tenho luz na minha vida. Quando nasci para a vida, trouxe a meu lado esta ânsia desmedida de vida em fado. Cresci, amei e cacigo o meu destino, e o fado amigo cresceu comigo desde menino. Não nasci na Madragoa, mas sou fadista. Sou de outro bairro em Lisboa, mas sou fadista. Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado. Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? Se na vida amor existe, fado é ternura. Sem amor o fado é triste e a vida é dura. Mas se desponta uma esperança de ser amado, até no riso de uma criança pode haver fado. Não nasci na Madragoa, mas sou fadista. Sou de outro bairro em Lisboa, mas sou fadista. Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado. Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? Fadista em qualquer pessoa e em qualquer lado. Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? Que importa ser da Moirama, da Graça ou da Alfama, se nasci para o fado? A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Mas porque devo ser assim? Porque trago dentro em mim tanta morte e tanta vida? Esta fogueira inconstante, ora chama crepitante, ora cinza arrefecida. Quase sempre esta descrença, este estado de indiferença pela verdade ultrajada. De repente esta fé, esta ânsia de pôr de pé cada ilusão derrubada. Quase sempre a cobardia com que enterro no dia a dia meus velhos sonhos perdidos. E logo a fúria encontra contida, com que esbofeteio a vida. Quando ela humilha os vencidos, ai, quem me dera ter paz, quem me dera ser capaz de vos negar minha mão. Nunca terei soado um amigo, libertar-me do castigo de te sentir meu irmão. Seguimos a nossa viagem pela viela da Moraria, a terra irada. A viela é que-nos cantada pelo Alfredo Marceneiro, enquanto que a Moraria nos é aqui espelhada na voz de Ana Moura. Fernando Maurício fecha a sequência com Terra Irada. Será que a viela da Moraria é mesmo uma terra irada? Ou será que há algo mais que estas melodias têm para nos contar? Vamos ouvi-las. Pena que me desgarra, está a ouvir, diga lá ao Sr. Fado. Como canta a cotovia, o meu cantar não é pranto, é gemer de uma agonia. O meu cantar não é pranto, ai, é gemer de uma agonia. Chora assim meu coração, tens razão para o fazer. Matou a vida a ilusão que não tornas a viver. Matou a vida a ilusão que não tornas a viver. Sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. Sofrer fez-me diferente, dizes tu e tens razão. Pois não é imponente que se tem um coração. Pois não é imponente que se tem um coração. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Ando a cumprir uma pena, mas crime não cometi. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. Só sei que ela me condena a viver longe de ti. Nasci no berço do espaço, fui escravo do Deus dinheiro. Fui tudo, não sendo nada, em mistura de sargaço com ouro de pioneiro. Fui tudo, não sendo nada, mistura de sargaço com ouro de pioneiro. Eu fui o bobo do rei, comi debaixo da mesa migalhas de pão pisado, sem direitos reclamei direitos para a natureza de quem nasceu malfadado. Sem direitos reclamei direitos para a natureza de quem nasceu malfadado. Fiz tudo para esquecer, alimentei-me de dor no vinho do desespero. E a revolta fez nascer no meu peito sofredor um hino de posso e quer. E a revolta fez nascer no meu peito sofredor um hino de posso e quer. Não é balada o meu fado, bandeira encarnada. Fui menino, sou soldado e ninguém pode vencer um filho da terra irada. Fui menino, sou soldado e ninguém pode vencer um filho da terra irada. E pronto, ouvintes, chegamos ao final de mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Neste túnel de saudade, vamos até à origem do fado, que é o fado de cada um. Porque afinal de contas, cada um canta como sente. E por isso é que há tantos fadistas, porque há tantos que sentem. E de tantas formas, que ainda que às vezes as melodias sejam as mesmas, as interpretações e até as letras são bem distintas. Já agora deixe-me dizer que o Túnel de Saudade é cantado pelo Gonçalo Salgueiro e a Origem do Fado é cantada pelo João Braga. Maria Ana Bobon cantou-nos este mítico fado chamado Fado de Cada Um. E assim eu, Carlos Bonaparte, me despeço, desejando a todos aqueles que me escutaram a continuação de uma ótima tarde. Daqui a pouco, Nuno Miguel traz-lhe os nomes das canções, esperando eu que tenha gostado destas emissões, desta emissão do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, programa número 205. Fique bem ouvinte, uma ótima tarde para si e até amanhã. Que meu túnel de saudade, que me dói ao poder. Vou parar ao coração que não encontra a razão que tal viagem fazer. Vou parar ao coração que não encontra a razão que tal viagem fazer. Continua a tentação de correr via tão escura, sem saber o que esperar, num coração a teimar a razão desta procura. Sem saber o que esperar, um coração a teimar a razão desta procura. Perdido na escuridão, num constante vai-vai, este amor já não tem cura, é uma forma de loucura não ter o amor de ninguém. Este amor já não tem cura, é uma forma de loucura não ter o amor de ninguém. Volto atrás no caminho, quero ir de novo à luz, pois sei que não vou encontrar a razão de arrastar a saudade numa cruz. Pois sei que não vou encontrar a razão de arrastar a saudade numa cruz. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Não importa, ele é a própria origem, ou talvez Dom Pedro coroando Inês já morta, ou a história escondida atrás da porta onde se aninha o medo português. Não procures a origem, ele é a origem, antes do antes e antes do começo, como o ouro no avesso da flecha, ou Lisboa e Pessoa e aquele verso onde os sentidos sentem o que fingem. Não procures na história, ele está fora, e estando fora, ele é o próprio centro, a hora antes da hora e aquela hora antes da hora. onde o dentro está fora e o fora dentro, do momento que passa e se demora. Não busques noutro lado, ele é aqui, e sendo aqui é sempre o outro lado, o presente e o passado e o nunca achado país que aí não é dentro de ti, onde tudo começa e tudo é fado. Fado não importa, ele é a própria origem, ou talvez Dom Pedro coroando Inês já morta, Pedro coroando Inês já morta. Outro lado, ele é aqui, e sendo aqui é sempre o outro lado, o presente e o passado e o nunca achado país que aí não é dentro de ti, onde tudo começa e tudo é falho. Thank you. fado não terá. Fado é sorte, e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte.